preparando o caminho diante de ti, Senhor. A quem buscamos em riso, quem suportará a tua vinda? Teu fogo nos purifica, afina o coração, tua presença nos edifica. Vem, Senhor dos exércitos, derrama tua bênção, abre as janelas do céu, sobre nós tua proteção. Ó Senhor, queremos ser teu tesouro, teu viver, em justiça com amor, tua glória, nosso clamor. Em cada oferta trazida, teu povo se alegra em ti. Com maldição somos livres, teu amor nos faz sentir. Repreende o devorador, que não consuma o que é nosso. Em terra deleitosa, teu plano é glorioso. Vem, Senhor dos exércitos, derrama tua bênção, abre as janelas do céu, sobre nós tua proteção. Ó Senhor, se verá entre o justo e o ímpio. Aqueles que te servem em ti, nosso alicerce. Em temor falamos teu nome sempre em nós. Em cada coração teu amor nos traz a paz. Vem, Senhor dos exércitos, derrama tua bênção, abre as janelas do céu, sobre nós tua proteção, ó Senhor.